avisa aos navegantes. O guerreiro nunca deixou de ir, tá maluco? Aí! Eu sei, você não vai acreditar em mim. Não é capaz, depois de tudo que fiz por você. Será que é tão difícil perceber? Pra sempre tô aqui, pro que der e vier, confia em mim. Prometo nunca mais te magoar. O que passou, passou, deixa pra lá. Eu tô sempre na minha, simples, hein? E do nada uma cola e faz assim. Faço de pedinho assim, todo arrumadinho, quero desses pra mim. É? Olha que pedindo assim é complicado. Dá valor pra mim, eu vou jogar tudo pro alto. Vou voltar pro rolê, naquela pegada, sabe qual é? Desce uma dose de tequila, só minha disciplina. Agora me aguenta que eu vou pra cima. Vou voltar pro rolê, naquela pegada, sabe qual é? Desce uma dose de tequila, só minha disciplina. Agora me aguenta que eu vou pra cima. Eu sei, você não vai acreditar em mim. Não é capaz, depois de tudo que fiz por você. Será que é tão difícil perceber? Eu pra sempre tô aqui, pro que der e vier, confia em mim. Prometo nunca mais te magoar. O que passou, passou, deixa pra lá. Eu tô sempre na minha, simples. E do nada uma cola e faz assim, vai. Faço de pertinho assim, todo arrumadinho, quero desses pra mim. Vem buscar. Olha que pedindo assim é complicado. Dá valor pra mim, eu vou jogar tudo pro alto. Vou voltar pro rolê, naquela pegada, sabe qual é? Vai descer uma dose de tequila, só minha disciplina. Agora me aguenta que eu vou pra cima. Vou voltar pro rolê, naquela pegada, sabe qual é? Desce uma dose de tequila, só minha disciplina. Agora me aguenta que eu vou pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Naquela pegada, sabe? Agora me aguenta que eu vou pra cima. Vou voltar pro rolê. Desce uma dose de tequila, só minha disciplina. Agora me aguenta que eu vou pra cima.